6919, sou autorizado Campinas, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via El Pesulu 10, por base El Pesulu 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota, plante voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5455. Salvador, boa tarde, voo 1-8, Eduardo. Salvador, boa tarde, voo 1-8, Eduardo. Salvador, boa tarde, voo 1-8, Eduardo. Salvador, boa tarde, voo 1-8, Eduardo. Assista a informação Yankee para autorização Aracaju 230. 1-8-4, está autorizado Aracaju, o nível 230, decola pistando 0, curva esquerda, saída Buca, Jama, pode prosseguir direto Caju. Via Golf 677. Controle Salvador opera 1208, transponder 5052. Autorizado 230 para Aracaju, decola da 10 com a primeira curva à esquerda. Via Golf 677, saída Buca, transição Jama, após Caju. O controle é 120.8, transponder 5052. Estou no 7, vento no 80 graus, show no 4 nós. Gente, Olimpo 06, desça para 2.000 pés, ajuste no 020. Para 2.000 pés, confirma ajuste? Ajuste no 020. No 020, tá. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Mike, Porto 76, e aqui da informação, Yankee, descendo ao 110. Romeu Mike, Porto 76. Gateway, quero identificação, chega na MAN, desça para nível de voo 080. Sim, no perfil da MAN 080. Hotel Juliette Bravo Delta, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. 4.000 ou no 020, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, sob decoração, curve à direita, proa 130. Limite dessa proa, radial 260, Salvador. Direita 130, limite 260 da radial de Salvador, Juliette Bravo Delta. Em frente, direita Papá, a estação na frequência livre. Autorizado Papá, Garabaité, frequência livre alta, Bravo Delta. Tempo 06, em Duan, está autorizado o sinal ILS, Maracuã estabilizado. Está autorizado ILS por Maracuã estabilizado, você, o Olímpio 06. Papa Romeo, Mike Fox, X-Ray, autorizado por Edduna, descida autorizada inicialmente ao nível 060. Direto Duna, 0620, reautorizado, Mike Fox. Entry 145, contact G has to entry 1251, disponible on 123.25. We'll call our system at 125.1 and back up at 133.25. Thanks, good day. Romeo Mike Fox X-Ray, autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 020. 020 para 2000, Mike Fox X-Ray. Tempo 06, complete aproximação, chame torre em 118, decimal 95. Complete aproximação, chame torre em 95 graus. É o Olimpo 06? É o Olimpo 06, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, no 4 nós. Autorizado pouso, Olimpo 06. O azul 2591 na guarda cópia. Aguardando 4. Underground, Epsilon 022, confirm our departure, please. Tem 4 horas e 20. São José do Rio Preto. 699, está autorizado o taxi, a parte 1, taxi Índia, ponto espera pistola 0, chame torre 11895, pode ser altímetro 1020. 1, taxi Índia, 1020, quando no ponto espera 1895. limpo 06, solo Zulu 3, libera a direita via eco, taxi via Alfa, aposta na taxi 8 Delta para o cruzamento. By airway, Upper Zulu 10. By ZPAR, Upper Zulu 10. Your estimate out block time. 2045. It's in the back to copy, Portugal 022. Bye. Azul 69 no 9, pronto, disparar. Estamos no 0, pronto. Azul 69 no 9, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, 159. Alinhar e decolar, está autorizado para Azul 69 no 9. 2591, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado, Vitória, nível 160, decola, pista no zero, a curva à direita, segue a coral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5470. Ciente aprovado, Vitória 160, pista no zero, primeira curva à direita na saída coral, Golf 677, o controle 1208 e o transponder 5470. Juliette para Delta. Gente, ainda mantém essa proa, padrão do Juliette e o Bravo Delta, mais 2 minutos nessa proa, aguardando novos vetores. Gente, mais 2 minutos nessa proa, o Juliette Bravo Zip 06, autorizado, cruzamento da pista no 028 até o pátio militar. Autorizado, cruzamento no 028 até o pátio militar, no 028. Mantém 4.000 ainda? Autorizado até 3.000. Até 3.000, o Juliette Bravo. Decolado ao Zulu 6, chame o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, chamarei 6999. Salvador, boa tarde, 6999 da Azul, decolando, passando 800 pés. Azul 6919, contato radar, sua operação nível 360, saída da EL. 360, partida da EL, 6999. A prova 010 para o Juliette para o Delta, positivo? Fala Romeo, Mike Fox X-Ray, autorizado sinal ILS, informa como estabilizado. Sim, chama aí estabilizado no ILS, o Mike Fox X-Ray. Controle Salvador, boa tarde, igual no 166, produz 180 para 150. Bom, 1966, acione identificação, chegando a margem, desce para nível 050-2509. 050-250, bom, 1966. Autoriza toda? Somente ao número 4 para aproximação, mantenha a chegada igual 1166. Chegado. Base lá presente, direto da EL? Autorizado direto da EL, 6999. Da EL, 6999, delegado. Temos Juliette Bravo Delta, agora à direita pro 040. Direita 040, Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, muito boa boa tarde, Oceané 6143, informação Yankee, passando 295 para 180. Oceané 6143, acendo identificação, chegada a Bonf, desça para nível 050 e reduza para 2509. 259-050, Oceané 6143. É Tango Juliette, Bravo Delta, direita 050, intercepta nessa proa, com descida autorizada para 2000 pés. Gente, direita 050, descendo para 2000, autorizado ILS, Juliette, Bravo Delta. Autorização, Brasília. Alessa, aguardando cópia. Ah, boa, Alessa, você escuta, boa noite, né, nós. Boa 1966, agora redução para 2209. 220, boa 1966. Brasília, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Ávora Lefa, via Pizulu 17. Controle Salvador opera 1208, transponder 5502. Autorizado a nível 360 para Brasília, VA Pesolo 17, decolagem pistão no zero, curva direita, saída A, boa transição elevo. Controle Salvador 120-80, código transponder 5502, gol 1869. 1869, potencialista correto, estão prontos para o direcionamento. Estão prontos, gol 1869. Repete o Brasil, Tito Edson, copy. 1020. Ok, com 1020, agora estou full ILS e a intenção, se possível, seria seguirmos em condições visuais para o final da 17. Gente, o Papa Romeu Mike Fox Exeration para a mudança de regras. Ok, então a partir da presente já com referências, mudanças de regra para me incorporar a final da 17. Papa Romeu Mike Fox Exeration, instrumento cancelado agora os 2-1. Curva esquerda, autorizado circuito da 17 pela direita. Reporte girando base, baixar e travar. Você tem que realizar a base curta da 17? Induna, fazendo o protegimento elétrico aí. Ok, estou acelerando base curta para o 17, chamarei. Lisboa, flight level 350, runway 10, left turn after departure. Puka, departure, zipline, transition via Pizulu 10. After Natal, after conform the flight plan route. Approach control frequency 120.8, squawk 5513. Romeu Mike Fox aqui, avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 70 graus, chuva no 5 graus. Sim, tirando base para a final curta da 17, baixar trabalho. Voo 6999, chame Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. Recife 1251, alterno 3325. Muito grato, uma boa tarde. Salvador, o Azul 2591, ponto espera 10 para nós. Azul 2591, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, o Azul 2591. Chama 020, gol no 645. Luna 3020, 645, gol. CNR 6143, desce para 4.010, ajuste na 020. 4.010, CNR 143. 7, livre pouso 1-0, baixou e travou, Juliette Bravdel. Papá, meu Mike, Fox, X-Ray, Solos 24, aero está? Firma aqui, confere. Sec track autorizado, é a porta de vana, papá, o Mike Fox, X-Ray. Sec track autorizado, chama de papá. Sete graus à direita para essa formação de Bonono 66. Você fala na terminal do desvio, gol 1966. Vamos lá. Salvador, boa tarde. CNR-620, galeão, autorizado galeão, com nível 360, decola pista 10, curva à direita. Saída da El, Leda e Rumi. Via apenas número 857. Pós-moço e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador opera 1208, transponder 5501. Autorizando a sua galinha 360, decolando 0 curva direita, pode decolar esse Israel, Leda e Leda e Leda, fecha aqui a pista. Controle de 08, transponder ao 5801, 6201, da Leda e Rumi, chama pronto para o feedback de treinamento. Gente, a Lima mantém 1-0, o azul desse vazão. Avatar Juliette Bravo Delta, solo 26. Vere próxima à direita via Delta, chama solo, 211. O 1966, curva esquerda pro 030, guarde vetor para interceptar o localizador. 030 de proa, 1966. O 1966, reautorizado, descida até 4.000 pés. Ajuste na 020. 4.020, igual 1966. Sente a linha aí da cola, o azul, 2591. Usado até 3.000 pés. 3.000, gol 1166. Gol 1166, reduza para 1709. Reduzindo, gol 170. Gol 1645, curve à esquerda para 1160, interceptando essa proa. Esquerda 60. CNR 6143, sob detonação, direita, proa 235. Direita, proa 235, CNR 6143. CNR 6143, o limite dessa proa, radial 290 de Salvador. Radial 290 de Salvador. Bravo 1966, informo que vai seguir tráfego na posição de 2 horas, Boeing 737 com 2.000 pés, com 1.50 nós de velocidade. Está reduzindo, está com 20 nós de cauda, Bravo 1966. Continua de boa, azul 2591. Localizador Bravo 1966, aguarde vetor para interceptar. Gente, vai ultrapassar o lock, Bravo 1966. Salô, Salvador, boa tarde, o azul 4206, da frente da Yankee, 330 receio. Azul 4206, aguarda a cópia. Gente, sede presente? Dono. Com 1166, para interceptar o localizador direita 070, informe estabilizado. Direita 70, reporta estável, com 1166. Azul 2591 no controle. 2591 na sua escuta. 2591, contato radar, sua para nível 160, saída Coral. Para 160 na Coral, azul 2591. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento no 70 graus, 142. De pouso, 90, vou na minha batida. Para 6143, curve à esquerda para 190. Curva à esquerda para 190, 6143. Estabilizado, Gol 1166. Flash de aproximação, chame torre em 118, decimal 95. 1895, bom trabalho. 6143, desce para 2000 pés, para interceptar o localizador, curve à esquerda para 1160. Esquerda para 1960, sinal 6143. 2591, voo pro de Coral. Atualizar direto Coral, azul 2591. Estará 6143, inicie redução para 1809, segue tráfego 12 horas, 8 milhas, Boeing 737-800, com redução para 1809. Ok, reduzindo para 1909, assinei 6143. Três, dois, nove, zero, desça para 3.000 pés, ajuste 1020. 360, quase vetou para o localizador. Quer mais zero para o 3206. 206, com sua pena. Afirmo, prossiga. Está autorizado a Recife, nível 330, decola piscina 0, curva à esquerda, saída Fucacaju. O controle Salvador opera 1208, transponder 5512, aerovia Apesulo 17. Sente autorizado Recife 330, decolando 10, curva esquerda, Fucacaju, 1208, controle 5512, transponder, seguindo pela Apesulo 17, azul 4206. Azul 4206, contingência correta, pronto para o espectacionamento. Chamará no bloco 3. Salvador Ground, Epsilon 0221, standing landing, request push and start service. 3-2 push and start, commercial attack, support Portugal 022. 3-2 push and start, we'll call it attack here, Portugal 022. Salvador, Papa Romeo, Alfa, Delta, Delta. Passei, dois, passei. 645, solo 32, libera a direita e é, chama o solo, frequência 12, 1, décimo 1. E eles vão, não? Passou, fronteiro, aeroporto. Sim, estou autorizado, João Pessoa, o nível 370, decola pista 197, a curva à esquerda, na saída Fucacaju, via piso 17, controle Salvador, opera 1208. Transponder 5446. pessoa, em 1208. Alfa Delta Quebec, podemos com pessoas a bordo? A bordo 62. Gente, para acionamento, táxi, decolagem, que me torne agora em 118.95, existe o altímetro no 020. Bravo Delta, está autorizado o táxi até sair do parte 3, reportando para ingresso parte 1. Livrando 645, ingresso Juliette, posição 08, parte 1. Parte 1, 08, 645. Boa, no 166, só rote 34, libera a direita via Fox, chama solo, frequência 121, décima 1. Fox 211, obrigado. Autorizado Alfa Recoste Anta Juliette. Alfa Anta Juliette reporta, Gol 9666. Fala Gol 1869, uma boa noite. Para pushback acionamento no 612. 869, aguarde pushback acionamento. Guardando, Gol 1869. Alfa Delta Quebec Atoy. Para acionamento, passeado próximo. Para fronteira, o andar era. Alfa Romeo Alfa Delta Quebec autorizado acionamento, chama para o táxi. Complete para aproximação, chame torre 119, decimal 95. Obrigado, uma boa tarde, boa noite. Torre, boa noite. Passagem, JA 32, 9, 0, estabilizado, FCI. JA 3290, continue aproximação, aguardando pista livre. Altíssimo no 020. JA 3290, aguardando autorização, JA 3, só hoje 3.000, libera direita via Fox, chama solo, frequência 121, décima 1. 121, 1, chamará quando liberar na Fox, chama 143. Juliette, Gol 1166. Sétima, tem posição de Juliette, 1166. Mantém, Gol 1166. Grau, chama 39. Gols autorizados estão no 0, já 32, mantém. Deixa na 6143, estou autorizado o táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. De Alfa, chamada antes da Juliette, chama 6143. Salve, o TTU, request taxi clear. Após o Brasil, Sessão. Sobre o taxi, vai a Menem, para o taxi da Índia, Holden Point, 1-1-0, contact the tower, 1-8-95-7-1-0-0. Apron, India, approaching Holden Point, 1-0-1-8-9-5-8-1-0-2-0, up to the tower, 0-2-2. Alô, Xanã na posição 4 para acionamento na posição. Gente, do acionamento na posição, chame pronto, pushback 6201. Chama pronto para pushback 6201. Para puxa acionamento azul 4206, a ponte número 3. Azul 4206, aguarda pushback acionamento. Estou aguardando. Gol 1166, observa o passo de Portugal após ingressar Juliette, posição 0041. Passo de Portugal, via Juliette, parte 1, posição 10. Só escuta. Autorizado por Ilhéus após a posição Coral voar Raíra. Ok, após Coral, está autorizado Raíra, o azul 2591. Muito obrigado. Pegue em modo cruzamento para o cruzamento 17, o Brancel. Boa noite, 3290, livrou Fox. Então, 3290, estou autorizando o táxi Alfa, reportando Zé Juliette. Alfa, reportando Zé Juliette, 3290. Azul 4206, estou autorizado. Puxa back, funcionamento, chama para um táxi. Livre, puxa funcionamento, chama para táxi, 4206. Ouça, né, meu, 43, próximo a Juliette. 910. Portugal 022, clear to line up and take off, runway 10, wind 170 degrees, 1 to knot. Clear for lineup and take off runway 10 at 12022. Bom, só livre ingresso, posição é 9, eu chamei 143. Para o posto de 201. Chamei 6201, aguardo para o chamei de chamamento. Claro. Alfa Delta Quebec, na papá. Papá, meu Alfa Delta Quebec autorizado a alinhar e manter pistão no set. Gente, táxi pela pista, entendeu? Afirma, reporte aéreo pronto. Passaremos na cabeceira no set. Bom, no 869, observa a passagem do Airbus da Avianca Retaguarda, pode ser autorizado. Pushback, funcionamento, chamando pronto para o táxi. Após a Avianca Retaguarda, livre pushback, repassa para o táxi do 1869. Salvador, é o TAN 3897, está sendo de informação Yankee, autorização para Guarulhos. TAN 3897, autorizado Guarulhos, no nível 320, decola pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda, Motiva, via piso Luna 0, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, transponda 5526. 320 aprovado, pós-decolagem da EL, Leda, Motiva, via piso Luna 0, Taubaté, 308 ao controle, 5520, transponda o TAN 3897. 5526, transponda, chama pronto, pushback, funcionamento, 3897. 5526, chamará. Portugal 022, Airborne at 53, Salvador Departure, 120, Decimal 80. 120, 80, Portugal 022, vai, ataque. Veda com posição de passe, declaro que site level 370, Cuca de passe. Amém, 3-4-0, Puca de Pátria, Portugal, 0-2-2. 9 Uno, possibilidade final 1 X 0. Zona 1 7, pronto para decolagem. Alfa Delta Quebec, mantém a posição. Alfa Delta Quebec, manterá. Juliette Bravo Delta autorizado, cruzamento no 735 até o 45. Só para confirmar se nosso plano para Aracaju ainda está válido, senhorita. Afirmo. Muito obrigado. É, só o Gol 284? Prossiga. É que houve uma modificação, não sei se foi passado para vocês aí, que o 184 vai fazer Galeão via Aracaju. Não, negativo, não chegou nós no sistema ainda. Tá, ok, você vai entrar em contato com a companhia então, obrigado. Para o Tetsu Azul 4206, temos 122 a bordo, 3 horas e 5 alterna Maceió. Alternativa, autonomia? 3 horas e 5, alternando Maceió. É, está autorizado o tanque em 0.0.0, chama então em Salvador em 1.1895, agindo a 0.20, bom voo. Gente, Libertax, 0.0, chama a torre, 2.5, bom voo. Salvador, bom 869, para o táxi com 1.66 a bordo, com 3 horas de autonomia, alternando com o fim. São 3.290, ingressa Juliette, posição 01 no Pátio 1. Gol no 869, observa o táxi da Voz Atã. Pode ser autorizado o táxi de Apache 1, tá sem dia. Ponto 0, posto no 0, CMT Salvador 1895, ajuste na 020. Após o táxi, Apache 1, Índia, ajuste na 020, no ponto de espera, 2 Salvador 18.95, gol 1869. Torre Salvador, boa noite, o Azul 4206, ponto 0.0, pronto. Alfa Romeo, Alfa Delta Quebec, decolado 246, controle, 120, décima 8. Gente, Alfa Delta Quebec. Azul 4206, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantendo no zero, 4206. É, vira o tetu. Papa Romeo Alfa Delta Quebec. Papa Romeo Alfa Delta Quebec, contato radar, sua para RD 370 na Prodigiamo. Acendendo para 370 na Prodigiamo, Alfa Delta Quebec. Azul 4206 vai manter a posição alinhada aguardando, devido à aeronave que decolou da cabeceira auxiliar com o mesmo perfil de saída. Gente, o 4206 vai manter a posição. Azul 2591, serviço ADA encerrado, 57 milhas, sudeste Salvador. E mantenha nível 180, Oi Raíra, chame Leos no 201. Boa noite. Solo Gol no 84, posição 2 para pushback acionamento. No 84, aguardo pushback acionamento. Sete, Azul 4206, autorizado a decolar em pistuno 0, vento no 80 graus, 139. Livre de decolagem, 4206. Torre, gol 1869, ponto de espera próxima. 1869, autorizado, ali manter pistão no zero. Ali manter pistão no zero, gol 1869. Taxi 266201, a bordo total de 142, autonomia de 4 horas alternando Guarulhos. 7, chame controle de Salvador, frequência 120.8. Sente com tempo pro até 3000, chama Salvador 208, boa noite. 208. Controle de Salvador, boa noite, Azul 4206, decola mantendo fecho até 3000 pés. 4206, contato radar afirmativo, mantenha pro até 3000 na saída Puca. Confirme, Sarita. 4206, afirmativo, mantenha a prota 3000 após ser autorizado a subida até o nível 090. Azul 4206. Sente, mantendo a prota até 3000 após autorizado 090, 4206. Tá, Romeu, Romeu, abraço, prossiga. Bom, Romeu, fica bravo, mantenha o número 10, reporte visual com a CA, já chega a rotatória. Autorizado, já chamaram, 3897. 9, autorizado a decolagem pistão no zero, vento no 70 graus, no 5 nós. Decolagem pistão no zero, gol no 869. Oi, boa noite, a Oxa 6201, não pode ficar na pronta. Oxa, né? 6201, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinha e mantém, 10, 6201. Decolado 5-4, chama o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 1208, gol 18, 1869. Está restrito nível 140, informa que está seguindo o tráfego na posição de 12 horas, 11 milhas. Um Eco 50 Papá, cruzando o nível 145 para o nível de voo 370. Está ciente o 4206, restrito 140, está ciente do tráfego. Controle Salvador, boa noite, 1869. 1869, contato radar, sua para nível 360, sai da árvore. 360, na saída da árvore, gol 1869. Portugal 022, contact Recep Centre 125, decimal 45. E sua neighbor 126, decimal 85. 12545, 1685, Portugal 022, boa noite, obrigado. Boa noite. Controle, eu sou Isa, Alfa Delta Quebec, Apuaru. Pede autorização de Recife, Alfa Delta Quebec. Certo. O 4206 é reautorizado nível 160. 160, 4206. Rita 4, está autorizado o táxi à Índia, ponte para a pista no 0, chame a torre 11895, ajuste no 020. Rita via Índia, ponte para a chama a torre 11895, 1020. Boa noite, 3294, tem como apanhar. 3894, acena identificação, desça via para nível 050, chega da Mari. Salvador, acena 6201, circulando 150, boa noite. Acena 6201, contato radar, sua para nível 360, saída da El. 360, não está El, 6201. Prossiga. Levada presente, aprovado. Autorizado, está. Cidade 4206, autorizado nível 170. 170, 4206. Torre Salvador, muito boa noite. Com no 884, na posição da 1-0. Com no 884, autorizado. Aliás, decolar, pista no 0, vento no 70 graus, 1-5 nós. Romeu Alfa Delta Quebec. Prossiga. Oi, da presente a Pro João Pessoa. Obrigado, Pro João Pessoa. Tá, 3897, sonato quanto com o táxi POB 172, 3 horas e 35, Galeão. Minha 2-0-1 para atender para a prova de segura. O Azul 4206 vai atingir o 170, pode continuar na subida? Azul 4206, suba inicialmente restrito ao nível 180, sobre operação pelo centro Recife esquerda 030, limite dessa proa 30 mil. 7180, restrito esquerda 030, 30 milhas do limite, o Azul 4206 já vai atingir o 180. Chame Recife, frequência 12545 ou 12685 Azul 4206. 2545 ou 012685 Azul 4206. Controle de Salvador, muito boa noite. Boa noite, 24, sai da PUCA, não se escuta. Aguarde. Papai Romeu Alfa Delta Quebec, chame Recife 12545 ou 12685. 12545 ou 2085. Gente, Alfa Delta Quebec. A 201 faz margem na segura. 1884, contato radar, sua para nível 230, sai da PUCA. 230, PUCA, 184. Vai ficar bravo com o fim visual com a Seasa? Acima aqui, Seasa. Tem que chame agora a torre, frequência 118.95. 118.95, bravo. Salvador, Papai Romeu, Rosa Cabral. está na escuta do controle, torre 1895. Para a torre Hotel 3890, só tiveram um zero pronto. 1897, autorizado, ar, decolar, pistão no zero, 1709139. Linha decola, pistão a zero, Hotel 3897. Salvador, Papa Romeu, Roberto Bravo. Bravo, ingresso final, pistão no 7. Pistão no 7, tá. Oito. 260, alternado 288, gol 1869. Plan 3894, cancelado as restrições na posição ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 1020, está autorizado ILS X-Ray, você pode estabilizar. Para 2000 pés, eu botarei estabilizado no X-Ray da 10, da 3294. 20, décima 8. Médio, com controle da 3297. Controle Salvador, Altran 3897, decolou, vai passar 1500 pés na Leda Motivar. Altran 3897, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 320. 3897.